Senhor recebeu. O vento assoprou e trouxe vida. Um exército então se ergueu. Determine agora sobre a sua vida que a promessa do Senhor se cumprirá. O nosso Deus te deu autoridade. Abra a boca então, comece a profetizar. Profetiza, determina, creia, receba. Profetiza, determina. Você vê, rejeite a palavra negativa e veja o milagre acontecer. Chegou a sua hora, vem a receber as promessas que o Senhor prometeu. Levante as mãos e agradeça, pois o nosso Deus é já. Profetiza, we'll be right back.